3, 4. Eu ando muito insatisfeito, nada me agrada mais. Eu não consigo ouvir um disco, ou ver um filme, um livro, eu claramente não vou ler. Eu acho que uma das melhores músicas para descrever esse momento, pelo menos para mim, é a canção Melhor Do Que Parece, do álbum homônimo da banda O Terno. É uma música que vai falar sobre um eu lírico que tá cansado. Física, mentalmente, emocionalmente. E de repente ele se vê num momento de epifania e percebe que as coisas estão fora do lugar. Tudo está melhor do que parece. Eu olho e vejo tudo errado. Faz tempo que está tudo certo. A gente vê três frases no refrão que vão reforçar como o mundo está certo estando errado. E parece que essa é a formação original dele. O que eu acho interessante é pensar nessa formação de mundo certa, errada e certa por estar errada no meio dessa pandemia. Acho que a gente se acostumou tanto a uma vida acelerada, a uma vida rápida, a assistir três séries diferentes no Netflix, a pegar o ônibus cheio, a ir em todos os rolês, a trabalhar do mês e fazer uma tatuagem, a mandar mensagem pra crush ou pro crush. Que de repente a gente teve que parar e todas as coisas tiveram que parar junto. Talvez a gente não tivesse preparado para isso. Eu não quero entrar em nenhuma discussão filosófica, antropológica, sociológica, marxista ou numa discussão psicológica, psicanalítica sobre o sujeito e a sua natureza mutável diante dos problemas e blá blá blá, objeto A. Não. Eu só queria pensar o quão essa música é legal para pensar nisso. Sobre como a gente ficou viciado em novidades e de repente o tédio enlouqueceu todos nós de formas diferentes. Eu tenho amigos e amigas que tiveram início de quadro depressivo. Eu tenho amigos e amigas que tiveram que se mudar de volta para a cidade natal e não aguentam os pais. Eu tive amigos e amigas que ficaram trancados em casa nos últimos meses e de repente tudo está melhor do que parece, já que tá todo mundo saindo na rua. Eu olho e vejo tudo errado porque a gente ainda não tem uma vacina. Faz tempo que tá tudo certo porque não dava para esperar muita coisa, né?